Autorizado Aracaju, nível 1 no nave 0, via Golf 677, saída pouca transição Aracaju. Decolada 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5532, coteja. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado. Boa noite. Zero. O Xané 6310, boa noite, contato radar, sobe manter 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, o Xané 6310, solicita pro de PUCA. Zero de PUCA. Grato, né? Na 3662, chama o Centro Recife, 12545, por voo. 2545, uma boa noite, obrigado. 604, para informar com a Sierra, autorização de tráfego para Fortaleza. 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decolada 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5535, coteja. Autorizado para Fortaleza, nível 370, a Pesulu 19, decolando 10, saída Momo, Frote, é a transição com curva à esquerda. O controle 1208, se transponde 5535, o gol 1904. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Vem chamará o gol 1904. Para o táxi 3858, com 123 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Fernando João Pessoa. Confirma 123 a bordo. Afirmativo. Altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.95, bom voo. 18.95, táxi via Índia Alfa, 3858, boa. Gente, aguarde. Oito, oito, nove, autorizado, chama para o táxi. Estou em Salvador, boa noite, Santa 3858, pronto? Vai aproximando, ponto espera da 10. Autorizado, Alinha, mantém 3858. Autorizado, Alinha, e mantém o Santa 3858. 6748, só longe, 52, direito, 119, só. Direito, 119, 6748. Alô, Salvador, 6748, da web. 6748, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 748. No 3. Recepção no localizador visual 4 pista, Xané 6303. Xané 6303, completa a aproximação, chama a torre 1895, bom pulso. 1895, obrigado. Torre Salvador, Xané 6303. 6303, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3850, devido decolar, 1100 graus, 10 mais. Ainda assim, ó, 3850. 748, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 748, grato. Decola 55, controle 208. 08, boa noite. Oxenai 63, 13, de pouso, cheque o trem, 100 graus, 12, não é? Baixou e travou a 63, 13. Gol 1889, tem 93 a bordo, 3 horas e 45, alterna. Controle, boa noite, é o 3858 na Momofrate. 3858. Contato radar, sabe manter 370, sair da Momo. 370 na Momo. Chana 6310, chama Recife, 12545, bom voo. 2454. Doutor, eu confirmo na sequência, poxa, né? 125, decimal 45. 545. É 313, só 57, direito 219 solo. Amazona 410, na proa de pelo rumo da nave. Salvador, boa noite, 1889, espera dar um certo. 889, autorizado, alinhar e decolar, 100 graus, 12, não é? Livre ali, decola, 1889. Rumba 19, desce para 2 mil pés. CNH 10 no 3, autorizado ILS Express, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Rumba 19. Passageiro 2224, autorizado Juazeiro, nível 190, saída Lotar, após DCT Paulo Afonso, DCT Juazeiro. Decolada 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5540, coteja. Controle de possibilidade do 3858, voa direto frente. Tá 3858, aguarde coordenação. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Juliette, 6313. 6313, táxi via Juliette, portão 4. Portão 4. Controle 08. Controle 08, boa noite. Controle Salvador Elgon 1889, passando 1700. Bom, no 889, contato radar, sabe manter 360, após 2 mil pés, voa letra. Após 2 mil pés, voa letra. Liberado ascensão até 360 de nível. Voo 829. Salvador, muito boa noite. Tomou uma linha de ataque na posição 2 para posicionamento. Aguarde no 604. Aguardando pelo 604. Alô, 2, 2, 2, 4. Prossiga. É, por gentileza, foi informado que a negativa de nave, só que por gentileza, a saída de aveira é a Lotar. Afirmo, Lotar. Você está aguardando aqui, não tem nenhum balizador no 4. Vamos informar o Centro de Operações 6313. Autorizado, chama para o táxi. Número 04, autorizado, chama para o táxi. Autorizado 12, câmera para o táxi, 1604. Pesado no localizador, transpondo baixado, travado, abandonado. Gente, rumbão no 9, completa a aproximação e aguarde preferência. Verdade. A bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio, vai manter o travessão do portão 612-5216. No 00 graus, 10 mais, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10 para rumba a aeronave. 1251-3325, Recife, gol 1889, boa noite. Mantenha a posição. Solo, Salvador, gol 904, com 1-1-2 a bordo, autonomia de 0335, alterna João Pessoa, pronto para o táxi. Gente, 1-1-2 a bordo, altímetro no 0-3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-8-9-5, bom voo. Gente, muito obrigado, alistado na 013, Índia Alfa autorizado, no ponto espera 1-1-8-9-5, gol 1-0-1-6-0-4. 5296, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-9-5, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, obrigado. Gol Salvador, é o Gol 9604, no ponto de espera da 1-0 pronto para decolagem, visual com tráfego na final. Gol 6604, bandeirante da Força Aérea, na final, observa a passagem, a Lima tem apoio. Após a passagem, a Lima tem o Gol 9604. A gente mantém o ponto de espera. Solo aos 10, táxi à esquerda, pátio militar, ao estacionar, frequência livre, mantendo o escudo. T04, livre decolagem, 100 graus, 100 longe. Espera autorizada para o Gol 904, 0910. Decolagem, autônomo 00 graus, 100 longe. É, espera autorizada. Autorizado alinhar e manter o 601, o 52 no meio. Salvador, o M-147, ponte de número 5, frente da informação do Tango, para Guarulhos. Gente, saída prevista da Eule da Bride, aguarde cópia. Gente, trabalho, M-147. 2-0-8. 2-0-8, gente, Gol 604, boa noite. Patrão de Salvador, muito boa noite, Gol 9601, 1-604. Gol 9604, boa noite, contato radar, sabe, mantém 370, saída Momo. Sim, saída Momo, subindo ao 370, Gol 9604. Tudo 2-1-6, livre decolar, 120 graus, 129. Decolar, 2-1-0, 5-2-1-6, na frente. T-47, pronto para a cópia. Total 9907, aciona a identificação. Desce inicialmente até 170, chegada a ponte. Azul 4235. Cinco 2-1-6, decola os 1-4, controle 2-0-8. 2-0-8, boa. de Salvador, muito boa noite, tempo 52, 16. Gol no 604, vetoração para evitar tráfego, curva direita proa 035. O limite voa nessa proa por 40 milhas e após irá ser autorizado direto para Fortaleza. Afirmativo, proa 035 por 40 milhas após direto para Fortaleza, gol o 604. Do 4235, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, chegada bom. Ajuste no 013. Ciente. Trip 5216, contato radar, sobe montanha 190, saída PUCA. Saída PUCA, solicito com final 150. Sobe montanha 150, aguarde coordenação com final. Guarda-nas, com 219. 747, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5543, coteja. 747, 360 para Guarulhos, da El Leda Bridge, próximo ao Zulu 5543, transponde, decola da 10, com curva direita, controle 1208. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback, acionamento na 747. Total 9907, desce para o 050. 050, total. Final 150, direto para Caju. Entra Caju, 150 com final, trip 5216. Autorizado, chama para o táxi. Eu estou para o táxi, Fortaleza. No 604, chama o centro Recife, 12545, bom voo. Ono 076, boa noite, acionando a identificação, desce para o 050, chegada.